Atlântida, Atlântida, Atlântida. É isso aí, cara, é o que tem, né? Não vai cair, né? Por enquanto não. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela grande rede Atlântida do Sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que fica com a gente entre uma e duas da tarde, entre seis e sete da tarde e também da noite ali, já nessa mudança de tarde para noite com o Pretinho Básico. Estamos até as duas com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Torcida da Sorte, com celular LG GU 230, mais claro chip, por apenas R$32,90 por mês, só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Marcos Pinhanges. Beleza, cara. Beleza, querido. Querido Potter, tudo boa bem, tarde, Potterzinho? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, tudo na boa. Fala, Maurício Amaral. Fala aí. Tudo certo. Hoje ele tá de volta, recuperado, tô com o atestado que dele bom, na mão, cara. Aqui. O senhor Iglênio Burté Bernardes esteve impossibilitado ele de mesmo comparecer ao serviço no período de 16... Não, não, é 26. Opa, perdão, de 26 a 27 por motivo de doença. Eu não falsifiquei, chefinho. Essa assinatura tá meio tremida aqui, não parece. O carimbo é original. Não parece. O Nil Porão de Bloch. Central de atendimento ao funcionário. Deixa ele terminar o atestado ali, por favor. Central de atendimento ao funcionário, área de saúde interna do Grupo RBS, assinou aqui o doutor Cristiano Brauner. Pessoal, o Porã trouxe atestado. O Cristiano só pode ser teu amigo, né, cara? Cristiano Brauner é teu amigo. Tenho muitos amigos médicos, o Cristiano é um dos mais novos amigos médicos que tem. Mas é que o cara tem que trazer o atestado, porque em outros tempos iam dizer que eu passei dois dias na farra, na gandaia, na escola de samba. Então é sempre bom mostrar para as pessoas que a vida pode ser diferente. É verdade. Que você pode, mudar um novo caminho. Se o Porã mudou, você também. Exatamente, querido. E o que eu ia chegar? E o Porã. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos até as duas nesta vibe. Bom, a estrela móvel de hoje tá fora também. Aliás, as estrelas móveis esta semana abandonaram o programa. Eu sou estrela móvel agora, velho. Essa semana e nas próximas, porque tem Copa, o Davi vai estar pra África. Copa, o Davi vai estar tá em Londres. O Neto não, a Rodaica tá em Londres até amanhã só. Ah, bom. Ela vai voltar. Semana que vem ela tá aí. Tu não soube? Ela vai ficar lá. Tu não tá sabendo ainda. Não tô, cara. Vai ficar? É? Ela botou no Twitter, cara. Pô, eu nem tenho mais Twitter pra seguir. Não sigo ela no Twitter. É por isso que tu não sabe. Tá bom, cara. Tem problema. A gente vai se virando com o que tem daí, né, cara? Fazer o quê? Que coisa, né? Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2010. Hoje é o importante dia. Maurício Amaral. Vai dizer que é do museu de novo. Do ceramista. Aí, cara. O cara que faz cerâmica. O ceramista, né, Maria? Eu pinto a cerâmica. Quando vocês vão ao banheiro, quando vocês vão até a cozinha, nesta hora, o cerâmica. Deve ser, né, cara? Não, eu que faço vaso de cerâmica. Também. Cara, boa cerâmica é os caras de Criciúma ali, que fazem pisos. Mas então, é o que eu tô dizendo, cara. Cerâmica é o time aqui de Gravataí, cara. Também. É o que eu tô dizendo. São pisos e essas coisas. Um ramo bem vasto. E os caras ganham muito dinheiro, cara. Ganha muito dinheiro. Região de Criciúma se fez ali, né, com aqueles caras, cerâmica... Como é que chama lá o nome? Vários caras, né? Vários caras. Lá não vão fazer propaganda pra isso, eles. Não fala. Qual é o piso mais caro que existe? Porcelanato. Aquele que tu botou lá, né? Não. Qual que é porcelanato? Aquele que parece um espelho. Mas não é mármore mais caro? Não, de cerâmica, né? Ah, de cerâmica. Tem uma mármore, deve ser certamente mais caro. Piso, será? Não, claro, é. Já passou a época. Piso mais caro deve ser o de diamante, né? Anos 80, com certeza, né? Mármore agora no piso, acho que só em motel, né, gente? Deve ter, né? Não sei, eu não vou a motel, por exemplo. Faz uma cara. Na casa do Dodge tem piso de mármore. Na casa do Dodge. Quente? Já tive lá, guri. É bem quentinho. O piso do Dodge pode crescer. Chega direitinho. Um abraço ao nosso querido amigo Dodd Sirena, empresário do Roberto Carlos, entre outras. Sim, é só empresário atividades. É, na verdade, nosso não é amigo. Conhecido. Parceiro do Planeta Atlântico, da DC7. A gente quer ser amigo dele, mas ele não quer ser muito amigo da gente. Eu já fui na casa dele e liguei a cobrar lá da casa dele. Que chinelagem. O cara que me deixou, me abandonou lá. Destaques comentados do Clique RBS: remédios contra a AIDS cortam infecção em 92%. Olha. Segundo um estudo divulgado hoje, apenas uma entre 349 pessoas heterossexuais infectadas passou o vírus para alguém após ter iniciado o tratamento com remédio contra a AIDS, me entenderam? Óbvio. Não, ficaram se papagaiando aí, não ouviram o que eu falei. Essa notícia eu coloquei no Mundo Pop também. Ontem. Então repete a notícia. Descobriram os pesquisadores que uma, não é uma vacina, é um tratamento. Remédio. Ele consegue impedir em até mais de 90, 92, 93% o que o vírus se propague. Prolifere. Exatamente. Resumindo, a pessoa que toma o remédio para AIDS não passa o vírus da AIDS. Exatamente. Ou seja, cura na pessoa. Ainda não é possível curar a doença, mas já parece ser possível evitar contaminar alguém. Fantástico, porque daí já acaba tá com a bem doença. Bom, né, cara? Se der pro pessoal lá da África, né, que tem um índice de HIV positivo absurdo. Na África do Sul, 30% da população tem. Dá pra todo mundo lá, sei lá, em algum tempo já vai, né? Certo. Geração ou duas. Uma década. É que cresceu muito também a tecnologia em cima dos medicamentos, né, cara? O grande problema dos coquetéis pra HIV, quer dizer, pra AIDS, né? Os efeitos colaterais eram grandiosos, assim, sabe? Atrapalhavam muito a vida da pessoa. Hoje, com uma vida regrada, com uma boa alimentação, entendeu? E com o coquetel, o cara vive. Magic Johnson tá desde 91 com AIDS. É verdade. Mas é que o negócio a gente também não pode falar assim, que as pessoas acham, então não vou mais usar camisinha, não vou mais me cuidar. Mas a camisinha não é só pra AIDS, né? Sim, não é só pra AIDS, é pra gravidez indesejada, pra outras DSTs. Gonorreia. Sífilis. Mas enfim, DSTs. Né? Se criou uma coisa. Agora tem o remédio e tal, não sei o que, eu não vou mais me proteger, porque, mas não é bem assim, é bem a vida de alguém que é infectado, cada um e tem que tomar um medicamento. Deixa eu falar uma coisa, Porã, eu tava com uma saudade de te ver falando, cara. Eu também, cara. Que vibe que passa o Porã, cara. Mas eu tava obrigado, com saudade querido. De ver o Porã dormindo. Na van. É uma das melhores imagens de um Porã na van dormindo. Porque ele passa. Amanhã. Traficantes e usuários atravessam trilhos do Transurbe para vender e comprar drogas em Esteio. A situação preocupa autoridades devido ao risco de atropelamentos. Cara, isso aí é um negócio absurdo que tá acontecendo, porque ali na divisão dos trilhos dos trens entre a BR, tá? Tem a BR, tem as ruas secundárias ali, que já são da cidade, no caso. E aí, o que os caras estão fazendo? Eles estão juntando lixo, estão fazendo montanhas de lixo para que os gurizinhos do tráfico, os aviãozinhos, possam pular na montanha de lixo, atravessar a faixa, levar a droga, voltar, entendeu? Isso, cara. Então tem várias coisas erradas acontecendo ali. Acúmulo de lixo em via pública, descaso da autoridade que tá ali deixando isso acontecer e os traficantes tomando conta dessa região aí de Esteio, cara. Situação preocupa autoridades, é bom, né? As autoridades estão preocupadas. Já é o início, preocupado e tal. Os presidenciáveis seguem pelo sul do Brasil. Nesta sexta-feira, a Marina Silva está em Gramado e a Dilma Rousseff em Chapecó. Previsão do tempo para o final de semana, ninguém quer comentar nada, né? Não, comentar o incomentável. Não, agora eles vão viajar muito, irmão. Emagrecer, envelhecer, né? O Serra não sei onde é que tá. Previsão do tempo para o final de semana. Hoje à tarde, o sol ainda aparece no sul do Brasil. Mas, a partir de amanhã, a chuva retorna para ficar pelo menos até terça-feira. No domingo, as temperaturas vão baixar com a chegada de ar polar. E é possível que a próxima semana já comece com temperaturas bem perto do zero. Inverno, né? E aí chegou o inverno. E aí você aí, querido amigo ouvinte, pode ajudar com um agasalho, né? Isso aí, cara. Isso aí. A gente tá fazendo uma campanha forte aqui na rádio pedindo essa ajuda da população. O pretinho agasalha. Agasalha e você também. Você também. Exatamente. O avanço da água do mar na Praia da Armação pode causar desastre natural na Lagoa do Peri. A lagoa pode ser contaminada com água salgada em até 3 meses. A água da Lagoa do Peri é responsável pelo abastecimento de cerca de 113 mil habitantes. Que coisa. Quer dizer, o sul da ilha não vai ter água potável. Putz, cara, que isso, velho. Que louco, né? Que louco, cara. E não é culpa de ninguém, né? Não. Não é culpa de ninguém. É culpa do tempo. De Deus, né? Então. É culpa do tempo. De Deus, né, cara? Não, culpa de Deus. O criador, Deus, podem, cara, pegar ele no Twitter. Ele tá no Twitter, ele fala em português. Deus é infiel, na real. Que loucura. É verdade. É verdade. Vamos aos destaques comentados do Clique Bad News com o Marcelo Deverde. Verdade. Tribunal na rua. Não, Tribunal na TV, um novo programa. É verdade, Marcelo. É novo programa. Como é que se chama? Tribunal na TV. É Tribunal na TV, Marcelo. Tribunal na TV comigo. Esqueceu o nome do programa, Marcelo. Marcelo Demente. Eu troco muito de programa, Marcelinho. É verdade, tá trocando muito de emissora, Marcelo. Não tenho tempo pra ficar gravando o nome agora. É verdade, Marcelo. É verdade. Número de telefone é suspenso depois da morte de três donos. Foi suspenso, Marcelo. Tava suspenso o número. O que teve, Marcelo? Qual é a notícia, Marcelo? A notícia é que o número foi suspenso. Por que foi suspenso, Marcelo? Porque três donos morreram, Marcelinho. Ah, eles morreram e tem as imagens. O primeiro proprietário da linha foi Vladimir Grashnov. Ah, o Grashnov. Foi o Grashnov, Marcelo. Que morreu de câncer em 2011. Ele morreu de câncer, Marcelo. É verdade. Na sequência, o mesmo número foi passado. Sim, o mesmo número. Passaram o mesmo número do morto, Marcelo. Para Konstantin Dmitrov. Que foi assassinado na Holanda. Mataram ele, Marcelo. Em 2003. Tem as imagens, as fotos. Tem as fotos aqui, Marcelo. As fotos, nossa, estão ali. É verdade. Pai, ele tá com o telefone na mão. Deixa eu perguntar como, Marcelo, tu tá de mau humor hoje, Marcelo? Eu tomei muito chá pra fazer o programa de hoje. Tomou o quê? É verdade. Muito chá. O Marcelo está. E ficou calminho. E fiquei calmo. Ah, então tá tranquilo, não tá brabo. Marcelo está bem. Vai, Marcelo. Marcelo está bem. Marcelo está muito bem. Marcelo tomou chazinho. Marcelo tá calminho. Marcelo não quer mais ver sangue. Marcelo não quer mais jornalismo, verdade. Marcelo quer secar com o Barcelos. Quer secar com o Barcelos. Último dono do número. Olha da morte. Que beleza. Como a linha ficou conhecida na Bulgária, foi o corretor de imóveis Konstantin Dishlev. Sim, foi o Konstantin, Marcelo. Morto em 2005. Ele morreu, Marcelo. Do que, Marcelo? Foi o terceiro morto com o mesmo número que foi... suspenso e desativado. É a maldição da linha telefônica, Marcelo. É verdade, Marcelo. É verdade, quer Marcelo. Quer comprar telefone, Marcelo? Não quer comprar, não, Marcelo. Comprei bem baratinho, no pré-pago. Tem um telefone, uma linha internacional. Eu quero só, tô só no pré-pago, Marcelo. Posso passar pra próxima? Pode passar. Passa pra próxima notícia, Marcelo. Vai, Marcelo. Homem casado picha residência da amante por não aceitar que a sua própria amante estava saindo com outro homem. É um corno, ele era corno. É a nova modalidade, os ciúmes de amante. É ciúme da amante, né, Marcelo? Isso dá morte. Quem aqui nunca tem uma, teve uma amante? É, né? Verdade, é Marcelo, verdade. É verdade. Qual é a pergunta? Quem nunca agora teve? Quem aqui nunca sentiu ciúmes da amante? É verdade, Marcelo. Quem aqui, Marcelo? Amante tem que ser fiel. É verdade. Mata essa porra desse Marcelino, porra. Toma energético, agora toma energético. Tá calminho. Toma energético, Marcelo. Toma energético, Marcelo. Toma energéticozinho, toma. Que gostoso, tá, né, bom, Marcelo? Né? Tá. Mais uma notícia. Agora sim é ele. Cala a boca, Marcelinho. Fica calado aí no teu canto. A cidade de Cosville aprovou uma lei proibindo o strip móvel. É, não pode mais strip móvel. O veículo que circulava pelas ruas da cidade. É verdade. E mostrava a dançarina se apresentando em uma espécie. Elas estavam lá pela dona. De gaiola de vidro. A gaiola das loucas, né, Marcelo? Cala a boca, Marcelino. Utilizado como publicidade para atrair clientes para clubes de striptease. O strip móvel tem sido alvo de polêmicas em várias cidades americanas. É verdade, Marcelo, o povo não gostou. É verdade, cala a boca. Cala a boca, Marcelino! É comigo mesmo, Marcelo! Vai, Pikachu! Boa, vai daí, ô Porazinho! Olha, meu, cara, dias sem estar aqui nesse programa. Boa, olha, velho, o cara acaba descobrindo que esse programa realmente é a nossa terapia diária. É verdade. Fala por ti, Porazinho. Vai ficando três dias em casa. Não precisa almoçar com a família. Não vou falar final isso. Final de semana, cara, viaja, fica longe da família. Passei tantos momentos agradáveis em família. Aliás, cara, ontem eu perdi o Aerosmith, perdi a nossa festa do Top of Mind, mas ontem... participei ativamente do aniversário de 6 anos do meu filhinho João Pedro. É o mínimo, né, Porazinho? Tá, o João Pedro que fez. Aliás, participei ativamente. Muito legal, o João Pedro tá aprendendo a andar muito agora. É verdade. Depois, né, de toda, né, aquela... Tá com... conhecendo o filho aos 6 anos. Exatamente, aos 6 anos, cara, né? Já senta no teu colo agora. É verdade, né? Tá me reconhecendo como pai não agora. É verdade, né? Porazinho. Porazinho é um pai dedicado, é um pai completamente entregue. É, não faz assim. Porque assim, é porque o cara não tá aqui no programa, o cara fica em casa ouvindo o programa, aí tem uns e outros aí que dizem que o Porã bota cervejinha na lata de refri no planeta Atlântida. Só que esses caras que falam isso aí... Fazem também, Marcelino! Eles ensinaram, porque eles já estavam aqui antes, entendeu? É verdade. Né? Então quero mandar um beijo pro João Pedro, meu filho. Aproveitar e mandar um beijo pro meu compadre Maguari, que tá de aniversário hoje. Vai dividindo os beijos, Porã. E para minha mulher, minha excelentíssima esposa Thaís, que está de aniversário. Beijo pra Thaís, essa merece. Hoje? No domingo. No domingo. Aliás, cara, falou em Aerosmith, baita show ontem, Aerosmith, né, cara? Baita show, cara. Baita impressionante, uma pequena multidão... Pô, muito legal, cara. Debaixo de uma garoa fina, com os pés encharcados. Encharcados não, os pés úmidos. Setlist que misturou músicas antigas, cara, com músicas, demais, né? Demais, o Steven Tyler é demais, e ele canta muito, né, cara? Canta muito, hit, e atinge tons agudos que inatingíveis. E é pai da Liv Tyler, né? E depois de velho, exato. Ô, Leila, o que tu acha dos agudos do Steven Tyler? Péssimo. Que isso, né? Que isso. Pai tá show com promoção da Atlântida. Grande abraço pra galera da Hits e também da H4, que trouxeram um Aerosmith pra Porto Alegre. Uma dica, aumentar um pouquinho o som, que tava um pouco baixo. Tá louco, meu. Que isso? Tava um pouco baixo. Sério? Sabe que qual é o próximo show internacional? Próximo show internacional parece que é... A Pitch, quinta-feira. Não, a Pitch é nacional, quinta-feira. Parece que é Green Day. Ah, tem Green Day. Vai ter Green Day em outubro, né? E o Rafinha, que foi lá apresentar o show da Aerosmith, tava dizendo que os caras chegaram, velho, cada um numa Hummer. Uia! Cada um numa caminhonete Hummer, uma amarela, uma preta, uma todos... E uma rosa, né? Tá ligado, Guri? Pra todo mundo, né? Tá gastando muita gasolina no seu Hummer. Vem com o MC Guri, pode crer. Já era. Tá bom, meu. Vou aqui, então. Agora sim o Porão vai falar o material. Agora eu vou dele. Falar. Pô, o cara me parou na rua e disse que, pô, tu é o Bussunda do Pretinho. Parei de jogar futebol, né, cara? Boa. Tá bom. Aliás, tem um livro agora sobre Bussunda. Caralho. Não, ainda não começou ainda. Cara, que nariz de cera, mano. O quê? Tu não consegue falar. É, cara. Fala, não, cara. É que eu tenho muita coisa pra dizer. Foram vários dias. Tá. Horóscopo do corno. Passou a saudade. Consegui entrar no assunto, cara. De quem? Do corno. Horóscopo do corno. Todos nós, né? Todos vocês estão ouvindo agora no carro. Se não foi, um dia será. Todo mundo é corno. Bota isso na tua cabeça. Não existe alguém que teve um relacionamento com uma pessoa. Tá, Potter, porra, como conseguiu começar a falar? Horóscopo do corno. Vamos lá. As pessoas nascidas sob signos de Áries, Touro ou Capricórnio, signos ostentativamente chifrudos, chegam a ter 99,7% de chance de serem cornos. Já nascem avisados. Bobeou, dançou. Normalmente os chifres nascem antes dos dentes. As nascidas sob o signo de peixes ou aquário, os signos da água, também são vulneráveis. Em geral, os homens destes signos são corneados em ocasiões específicas que envolvem água. Como, por exemplo, quando tomam banho, quando lavam um carro, quando chove, quando vão à praia, quando bebem água mineral ou quando simplesmente lavam os próprios chifres. Os nativos de Libra têm o privilégio de pertencerem ao signo da justiça, e justiça seja feita, como tem corno desse signo. A própria figura de olhos vendados já indica que os librianos não enxergam porcaria nenhuma. Já com Leão... Ah, com Leão é diferente. Signo de macho. Signo de sujeito brabo. Adoro. É raro encontrar um corno do signo de Leão. Mas isso é facilmente explicável, já que quando o leonino descobre que é corno, urra como uma fera ferida, faz permanente na juba e sai por aí rebolando mais que charuto em boca de bêbado. Os nascidos sob o signo de gêmeos levam uma vantagem enorme sobre os outros. É que quando são corneados, dizem sempre que o corno é o outro, já que ele é gêmeo, né? É verdade. O escorpião, como todos sabem, é um bicho que se defende com o rabo. Por isso, o escorpiano está muito mais pra viado do que pra corno. Então, a conclusão lógica que se chega é a seguinte: o escorpião, por natureza, se não é viado, é corno. E se não for corno, com certeza é viado. Quanto aos sagitarianos, ah, esses aí são cornos por natureza. Um sujeito que é metade homem, metade cavalo, só pode mesmo casar com alguém que seja metade mulher, metade égua. E não tem jeito. Está aí o horóscopo do corno. Cara, a gente perguntou o telefone pra agressão, pra... Boa! Diz que abusos, né? A criança. Da criança. É o diz que 100. Se você vê alguma criança abusada ou que tá apanhando demais e tal, se meta no assunto. Sim, é o diz que 100, é o número do telefone que pode livrar uma criança da violência dentro de casa. É 100 o número, então? 100. 100. Isso aí. E vai dar onde essa ligação? Tá em Brasília. É o governo federal. Tá em Brasília. Tá. Vai direto pra Brasília lá, o anonimato protege quem faz a ligação e quem recebe a denúncia, profissionais que precisam de acompanhamento psicológico pra lidar com a avalanche de histórias de crueldade, abusos e violência. Professor Odilon Cucci de Santa Maria nos mandou. Obrigado, Odilon. Tamo junto. Lembra que a gente falou ontem sobre as baratas e tal? Uhum. Tem um e-mail aqui bem esclarecedor do nosso ouvinte, Rodrigo Charlier, que é especialista em controle de pragas. Aí ele disse o seguinte: como diz o Leila, adoro as besteiras que vocês falam, adoro. Aí, mas existem meio besteiras barata. E okay. Besteiras. Nestes dias deixei passar, vocês falaram sobre ratos e o Mr. P falou que os ratos só andam pelos cantos, que tem medo. Mentira! Mentira! Cara, diz ele. Inacreditável, cara. É, que fizeram uma pesquisa e deram um medicamento pros ratos para que ficassem com menos medo e eles começaram a andar pelo meio dos ambientes. Pesquisa ele mentirosa! Ele quem acredita em cada coisa? O nosso ouvinte. Os queridos ratos... Foi o Lelê que mandou para ele o e-mail. Os queridos ratos andam pelos cantos sempre que possível, pois não possuem uma visão muito boa. Bom. Em sua pelagem, existem pelos maiores que são utilizados como sensores para tatear as paredes e, quando necessário, atravessam ou transitam no meio dos ambientes sem o contato com as paredes. É que o porão faz, né? A visão é muito debilitada, porém possui audição, tato e olfato muito apurado. Mas hoje foi demais, diz aqui o amigo. As baratas só aparecem à noite no escuro porque tem medo da gente? Aí vocês se puxaram. As baratas aparecem mais em ambientes escuros porque elas têm fobia à luz. Diferente de seus amiguinhos, os insetos alados, que possuem asas, que em sua maioria são fototrópicos positivos, ou seja, são fototrópicos positivos, ou seja, são atraídos pela luz. Vocês já devem ter visto aquelas armadilhas de insetos com as lâmpadas roxas, né? Lâmpadas ultravioleta, claro que funciona. Mas as baratas têm asas também, né? Algumas, né? Tem umas voadoras. É. Tem. São os maiores, né? Pois bem, meus amigos, piadas, besteiras, beleza. Mas quando se tratar de assuntos mais sérios, pois saúde pública é bem sério, vamos dar uma pesquisadinha antes. Fico à disposição para os assuntos relacionados às pragas. Um forte abraço do Rodrigo Charlier. Pô, Rodrigo, a gente falou meia hora disso aí, acertou 90%. Não. Aí uns bobalhão aqui erraram as coisas. Mijada no Maurício. Não, mas né, é que tem uma coisa aí, também, cara. Né, cara? É saúde pública e tal, mas o que que tu vai fazer, cara? Né? Tá, tu vai lá, vai detetizar tua casa, vai desratizar, desbaratar tua casa. Mas daí o apartamento do lado não fez nada disso, a casa do lado não fez nada disso, verdade. A casa da frente não vi aí como é que fica. Cara, uma baratinha, um ratinho não faz mal. Faz. Não faz. Não, faz sim, cara. Faz mal, mas é a vida, cara. Viver faz mal, entendeu? Cara, nós somos aqui, todos nós que já temos quase 30 anos ou mais de 30 anos e tem um monte de barata à nossa volta, milhões de ratos. Na tua, cara. Fala por ti, meu. É, na tua casa fala tem, fala por cara. Ti, não, pra tem, ter aquele teu colchão barata, podre. Tu ainda tu tem acha que não tem barata na tua casa. Eu fui na casa do Potter, lá tem umas lasanhas tudo amontoado, uns lixos que não troca. Feijão de veludo. Ele tinha um colchão que era um ninho de barata, o colchão de ninho de barata. Foi doado pro Serginho. Tá bem, cara, era isso. Então vamos mudar brother. De assunto, né? Fazer um assunto mais. Vou trazer um assunto agradável, mais agradável aqui. Mais agradável, vai daí, Potter. Hino nacional. Que é? Só um pouquinho, fala, Pianjas. Que hoje é muito simples de controlar, né? Tem muito remédio, muito veneno pra barata. É verdade. O hino nacional tem letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música do Francisco Manuel da Silva. Quem manda pra gente é a Ellen de Canoas. Pois então, faltando duas semaninhas pra Copa do Mundo. Duas? Sexta? Pode menos duas, né? Daqui a duas sextas. É. Cara, vai ter despedida do Potter, né, cara? Vai ter. Eu tô pensando nisso desde que tu... A gente vai todo mundo recitar Olavo de E o e-mail? Pois então, faltando duas semaninhas pra Copa, pode ser interessante entender um pouquinho, pelo menos, o nosso hino. Segue, então, o significado de algumas palavrinhas do hino para auxiliar a compreensão. Boa. Vamos ver. Certo? Impávido. Impávido é o cara paradão, assim. Nada mexe com ele. Impávido colosso. O que quer dizer impávido? Destemido, cara. O cara sem medo. Ah. Paradão. Tá bom. Tu também. Cara, paradão. Plácidas. Não, paradão. Plácidas. Aí sim é parado. Tranquilo. É, isso aí, mansa, é, sossegado, isso, pacífico, plácido, né? Plácido, né? Brasil é um país plácido, mentira. Plácido domingo. Ó, Plácido. Ah, é, deu saudade do Boquetelli agora. O brado retumbante. Isso é brado. Bom, retumbante. Brado retumbante. É um grito. Grito. O brado é o grito, né? Que retumba. Retumba que ecoa. Retumba que ecoa. Isso. Fúlgidos. Fúlgidos. Aí tu me pegou. O que é fúlgidos? Como é que é a frase? Eu tomo banho, esse cara que botou fúlgidos no hino. Raios fúlgidos. Raios fúlgidos. Raios fúlgidos, que seriam raios fúlgidos. Raios fúlgidos. É que seriam raios furtivos. Raios que fogem. Fúlgidos. Brilhantes. Brilhantes. Que não foi brilhantes. É, né? Seu penhor. O penhor é penhorar, né? O penhor é ter que deixar alguma coisa. O que é penhor? Valor. Garantia. Segurança, né? Ah, se o penhor dessa igualdade. Se a garantia dessa igualdade. Conseguimos conquistar com braços. O que é braço? Braço, adoro. Membros superiores. Colosso, o que seria? Colosso, colosso é colossal, né? TV Colosso. Grande poderio, né? Soberania. Boa. Fulguras ao Brasil. Florão da América. Florão da América. Sei lá o que é fulguras. Relâmpago, raio. Raios ao Brasil. É isso? Fulguras ao Florão Brasil. Da América. O que é florão? É florescer. É o para-raio. Que florescer, cara? Olha, florão é florão. Não tem aí, não tem florão. Aí florão, meu. Tem. Que é o ornato circular. Ah, tá. Do feitio de flor. No centro de um teto. Abóbada. Ornato de ouro de pedras preciosas. Afeição de flor. No círculo de uma coroa. Dois, tracinho, florescer. Tá, mas olha só. Então, fulguras é... Ó, Brasil. Fulguras é raio? Não. Fulguras é raio. É, então, fulguras, ó, Brasil. Florão da América. Flor da América. Raios no Brasil? O cara queria jogar raio no Brasil? É que tem muito raio no Brasil. Ah, ele fez uma referência. E aí o Brasil é o florão da América. Contextualizou. É. Sim, sim. E se colocou na frente de outros países da América, né? O Brasil seria o florão da América. Hoje em dia seria assim, temos mais acidentes no trânsito. É isso aí. É o primeiro lugar, né? O cara tá comemorando. Garrida. Garrida. Só conheço o Garrincha. Não. Pode ser. Pode ser. O Garrincha tinha um futebol Garrido. Moleque. Tony Garrido. Alegre, brilhante. Ah, o Tony Garrido, Vistoso. Então também é. Cara, quando o Potter detém uma informação que a gente não detém, cara. Ele fica feliz da vida. Ele fica insuportável. Cara, insuportável. Adoro. Agora, então, um e-mail cheio de frasinhas pra ele. Ele tá, fica lá. Escondendo, ele fica com o papelzinho escondendo ali. Lábaro. Lábaro é barbado. É lábaro que ostenta as estrelas. Lábaro é a bandeira. Bandeira. Ah, o cara rasgou o lábaro. Ah, ostenta vamos também, rasgar, né? Rasgar o lábaro, né, Magnata? Sabe como é que é? Flâmula também todo mundo sabe, né? A bandeira, né? A flâmula, sim, né? Sim. E clava. Ah, clava. É da música. Eu clava musical. Clava, acho que o Neila vai gostar. Quem vai gostar? O Neila. Adoro. É. Pau pesado. Mais grosso em uma das extremidades. Ah, é. Odiei, o cara daí se usava como arma. Na idade da pedra. Sim. Clava. Acho péssimo essa piadinha. Os Flintstones usavam clava. É isso aí. O Fred Flintstone. Uma clava. Flintstone não, Flintstone tinha uma clava. Sim, exatamente. Tinha aquele outro super-herói também, cara. O Arnaldo! O Arnaldo? Não sei, Gaúchão, não sei. O Arnaldo tem uma clava. E aí, Marcola? Lá do CTG. Ellen de Canoas mandou. Oh, muito bom, Ellen. Legal. Eu tenho dicas pro Potter. Dicas para você que vai à Copa da África. Boa. Calma aí, Almir, que eu vou anotar. Alô, Davi. Tá aí as dicas. Fica à disposição de quem quiser. Cacau também vai. Cacau, atenção. Leve uma bandeira escrito. Yes, apartheid. Que é o principal lance deles lá. Olha o cara, chega aí. Yes, uma coisa que todo africano faz, que é muito engraçado, você tem que fazer também. Ao ver um guepardo dormindo, aproxime-se sorrateiramente. Puxa o rabo dele e sai correndo. Apontando assim, guepardo. Vá ver os hipopótamos. Lá é que nem cavalo. Pode montar que não tem perigo nenhum. Pega um cardaço. Quê? Um cardaço. Cardaço. De tênis. Amarre um pedaço de carne na ponta e vá brincar com o leopardo. Para economizar hospedaria, acampe na savana. Se a seleção do seu país perder e você estiver desanimado, junte-se ao bando de hienas que estão sempre rindo de tudo. E pra provar que você foi mesmo... Que a hiena é triagressiva, né? É, claro. Ela não, ela... Ela é, ela é. Não, tá rindo da tua cara. É um felino selvagem, né? Sim, ela é tipo um urubu felino, entendeu? Urubu é perigoso. Os restos... Urubu não é perigoso, galera. Os restos das caças. Não, e ela ataca. O leão vai lá, come o bom da caça e a hiena vai lá e raspa o osso, entendeu? Vai, passa o ano inteiro sorrindo. É esperto, né? Tipo, bicho burro. Comer a carne que tá mais próxima do osso. Come carniça e ri do quê, cara? Eu não entendo. E por último... Já comeu uma carniça, cara? Claro. Vai, continuando... Por último, pra provar que você foi pra África, né, querido? Tira uma fotinho com a cabeça dentro da boca do leão. Pode ficar tranquilo. Se quiser, eu seguro a boca dele. Alex Bueno mandou aqui. Ô, Maurício Amaral, antes de fazer os classificados, tem algum recado para dar para nossa audiência aí, Maurício Tenho. Amaral? Venha descobrir o talento que existe em você na Universidade Fevale. São mais de 40 cursos de graduação para você se preparar e inovar o mundo. Quer descobrir o seu talento? Então faça o quiz no Facebook da Fevale, que é facebook.com/fevale, ou no perfil Fevale no Orkut e descubra o seu talento. Anota as datas do vestibular de inverno da Fevale aí. E as inscrições vão até 14 de junho e a prova é 20 de junho. Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo. Aí. Boa, Maurício. Boa, aí, Maurício. Maral. Sensacional. Agora vamos fazer os classificados do Pretinho. Fala aí, Pauzinho. Magnata, não, é que a parada é o seguinte, que eu andei olhando umas paradas minhas, umas coisas minhas que eu tenho lá no depósito. Ah. Eu achei uma caranga lá que eu tinha esquecido que eu tinha, Magnata. Que caranga, cara? Um carro. Uma caranga, um carro. Um carro? É uma caranga. É uma paranga. E tu quer vender? Não, uma caranga, um carro. Eu queria vender aí, botar no classificado do Pretinho. Pô, pode crer, o que, que tu quer vender aí? É um Landau, eu tenho um... Landau, cara? É Landau, Landau. Ah, Landau. É um Landau. Certo. Eu tenho, mas tá meio que com cheiro ruim a caranga, não tô conseguindo... Tá ruim da garganta aí, Pauzinho. Não tô conseguindo pegar um preço muito bom. Ninguém vai querer comprar um Landau, cara. Não, cheiro o Landau tem 29 cilindros, cara. É que aquilo do tempo que eu tinha fruteira, né, Magnata? Trabalhava com fruta, agora eu tô mais na plantação mesmo. Você pode crer. E aí eu botava o Zé Orlando pra transportar as frutas e tal, né? Zé Orlando. Pra Landau. Ele dirigiu o carro. O cego da banda. Não, o Zé Orlando é caolho. Ele tem um olho em terra de cego. Quem tem um olho é rei, né, Magnata? É, sabe como é que é, né? Só que o Zé Orlando, né, eu pedia pra ele comprar as frutas, ele ia lá e comprava peixe. Porque ele gostava de ficar com um olho no peixe e o outro no gato, tá, né? E aí é o seguinte, tem esse Landau e tamo aí, né, Magnata? E quanto é que tu quer no Landau? Ah, qualquer coisa, meu. Só pra mandar aquele troço embora, lá tá fedendo lá no depósito, lá. Tá. Quem bom, quiser, Paus, manda e-mail aqui pro Pretinho, né, como Magnata? É que eu... bora@atlantica.com.br com ser, fotos. Pode ser esse aí, tá, meu. Tá bem. Tá legal. Olá, queridos PBs, meu pai trabalha há 26 anos com transporte escolar na cidade de Canoas, mas agora tá querendo se aposentar. Nada mais justo, pois o velhinho já trabalhou bastante. É verdade. Então estamos transferindo o prefixo com ou sem carro. Descrição: prefixo escolar ativo com ótimo rendimento, mais carro, que é uma grande besta, ano 2004, modelo 2005, cor prata, 16 lugares com vidros e travas elétricas, limpador e desembaçador traseiro e devidamente vistoriada e liberada. Interessados, contratar, ou melhor, contatar a Grazi com Z, _ Dotto com dois T's, grazi_dotto@yahoo.com.br. Mandam, isso é jornalismo. Isso é jornalismo, né, Marcelinho? Isso é jornalismo, isso é jornalismo. Pro meu noivo Mike, que também escuta vocês. Vai mandou mandar? A Graziella Dotto Maidana. Vai mandar pro Mike, Marcelo? Já mandou, já mandou. Já foi mandado, cala a boca, Marcelo. Vendo um apartamento na paradisíaca Praia dos Ingleses, em Florianópolis. O apartamento, segundo andar, possui... dois dormitórios, sendo um suíte, sala de estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, elevador e vaga na garagem. Além de estar em ótimo estado e todo o mobiliado, fica a mínimos 75 metros da praia. Ah, que maravilha. Beira da praia. Vendo esse apartamento, pois em meados de 2012, completarei minha graduação e, infelizmente, na região de Floripa, o número de indústrias na minha área, que é a engenharia de materiais, é mínima. Muito pouco. Pretendo guardar o dinheiro para futuramente utilizar na compra de uma nova casa na cidade onde irei trabalhar. Legal. Quanto ele quer? 180 mil reais, mas é disposto a negociar. Quantos quartos tem a parada aí? Tem dois quartos. Uma suíte, sala de estar com sacada e churrasqueira, cozinha, área de serviço, é no segundo andar. E o terreno é legal? É a P, cara. É um apartamento, AP, cara. Ah, então deve ser legal. É. É um apartamento, cara. Não, porque lá em Floripa tem muito... Como é que é o nome daquelas coisas lá? Dos terrenos que são apropriados lá? Posse, né? É, posse. Não, cara. Não. Os campeões. Não complica o negócio do cara, mano. Eu tô ajudando 1 milhão de ouvintes que estão ouvindo. Cara, sabe por que é a praia dos ingleses, Potter? Porque os ingleses chegaram lá, né? Eu não sei, cara. Bom, 180 mil reais, manda lá pro Russi02. Não, Russi. Aonde? RUSSI02, @hotmail.com, pra comprar SAP na Praia dos Ingleses, em Floripa. Ou chegaram os ingleses ali e comeram eles lá, né? Uns índios, cara, os carimbados. É, sério? É mesmo. Tchau. É nada. Tchau do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Rock and roll, Drip e morreram. Rock and roll é Maroon 5, cara. Que raque, tu tá maluco, cara. Tava lá, tava lá. Rock and roll é o camarim do Maroon 5, é isso aí. Os caras dizem que uma mente vazia é a oficina do diabo, pra mim mente vazia é a oficina tipo do Justin Bieber, cara. Porque tu já viu uma música do Justin Bieber como fecha na cabeça do cara, atormenta o resto da vida dele. Bota aí uma aí, cara, o Justin Bieber é a Malu Magalhães de fora. Baby, baby, baby, oh! Cara, eu temo que o Justin Bieber se torne assim uma Macaulay Culkin, uma criança problemática. Cara, isso assim é pra Arranja um Michael Jackson, uma onda meio Stones. Me alcança assim. Aquele machado ali. Não, peraí, cara. Zion Man Street. Tem essa Stones, cara mesmo. Olha só. Tá na onda meio Stones com Chris Brown. O que a gente tá falando disso? Eu não sei, cara. A gente começou, cara, a guri começando aí. É. Pra nossa audiência, vou ficar com essa música a tarde inteira na cabeça. A tarde inteira. Só aqui. E esse som aqui, o novo som da Lady Gaga, já ouviram? Não. Chamado Alejandro. Aliás, surpresas, hein? Surpresas. Alejandro, adoro. Conheceu o Alejandro, Leila? Já conheci um ator ótimo, mexicano. Ah, é? Maravilhoso. Nem fala palhaçada demais. Qual era o tamanho do bigode do Alejandro? A língua mexicana é uma delícia, né, gente? Eu gosto bastante. Espanhola. Gosta de bigode também, né? Espanhola. Bigode, sombreiro. Ah, cara, vamos fazer umas programas, chega de tocar música aí, cara. Agora, no Pretinho Básico. Bola nas costas. Anda daí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Vasco ganhou do Inter, doutor Peter. Cara, e o Vasco... Depirada. Vasco é um dos piores times, não do Brasil, do mundo. Do mundo todo. Viu o jogo, doutor? Eu não vi o jogo, mas finalmente o Celso Roth conseguiu ganhar do Inter, né, cara? Porque... Foi o Celso Roth que ganhou, então. Foi o Fossati que perdeu pro Celso Roth. Não tira o mérito do cara, meu. Olha quantos anos ele passou tentando ganhar do Inter aqui, agora que ele conseguiu. Não teve mérito algum o Celso Roth, Porã. Para aí, cara. Doutor Peter, o Fossati pode cair hoje de tarde, doutor Cara, Peter. Tomara que não se machuque, mas que caia o Fossati de uma vez. Só vai perder o cargo, todo, né? Todo o respeito. Vai ser demitido. A gente tá acabando em maio, o Fossati não sabe ainda qual é o jogo do Inter. O Inter não tem um bom aproveitamento. As semifinais da Libertadores pro Inter foram acasos que só uma Copa pode causar, né? O Inter tá jogando agora uma competição de pontos corridos que, né? Sim, gol no último minuto, esse tipo de coisa. Não, sim. Agora, sim, tem mérito, por exemplo. Há quanto tempo não tem um técnico que vocês elogiam, cara? É verdade. Pô, o Abel, vocês xingavam o Abel, cara. Inclusive, o doutor Abel Braga foi contratado pela diretoria. E o que ele disse? Amei a ideia, mas não tem... Cara, amei a ideia. Olha como é que estão os ídolos do Mundial Colorado, né? O Abel, amei a ideia. O Fernandão no São Paulo. O Fernandão virou Fernandinho. Ah, meu, o que que vai acontecer mais agora? Não me interessa, cara. Já me deram a taça do Mundial, rapaz. Então tá Alessandro, o que que acha disso, Alessandro? Ontem eu não joguei, né? Eu não perdi. É bem assim, né? Sim, ontem tava no aniversário do filho de Porã. Ah, para, tu foi lá, cara. Sim, tá lá. Não viu nem o jogo do Inter, Dale? Você viu os pedaços, né? Ficamos jogando play, né? Fiquei olhando mais Goiás e Ceará. É, jogamos um playzinho lá, né, Dale? E Porã bebe. Bebe? Não, tô bebendo, não. Tá tomando antibiótico. Quanto antibiótico deu Goiás e Ceará? 0-0. Um grão, eu. Grão partido. Tem coisa ali. E eu quero que fosse até cara mesmo. É, né, cara? Infelizmente, não dá mais. Já desgastou, a torcida já não tem mais paciência. Vai vir outro, vocês não vão ter paciência com o próximo também. Não, a gente tem paciência com muita gente. É que tem treinador ruim que atrapalha. E tem treinador ruim que não atrapalha. O Fossati, ele é ruim e atrapalha. Por exemplo, o time tá no 4-4-2, tá acertando, aí se machuca um. O que que ele faz? Muda pro 3-5-2. Em vez de botar um cara, por exemplo, se machuca o Andrezinho, bota o Juliano. Isso. Não, ele muda, bota o Kleber pro meio, o Fabiano Lério um pouquinho mais. E professor Pardal. E vai, não dá. Não, mas que o Marcos tá certo, que ele tá falando, é vocês Marcos. Não, desde o Abel, Marcos. Cara, vocês tudo não bem, elogiam um técnico. Cara, todos os treinadores do mundo, todos os treinadores mas essa do é a relação sozinho da torcida com o treinador, cara. Qual foi o último treinador do Grêmio que vocês elogiaram? Filipão. Ah, não, recentemente. Não, o Mano Menezes, o próprio Menezes. Silas. Sim, mas o Mano Menezes foi corrido aqui. Temporada atrás, Silas estavam derrubando ele esses dias aí. Não, mas é verdade. É todo o torcedor, não é só o Colorado. Mas tá na hora de voltar o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio colocou o Inter na Libertadores, cara. Um time desacreditado, cheio de mascarado então, ali, organizou o vestiário. Por que não, Mário Sérgio? É, o Mário Sérgio tá andando na linha há algum tempo aí. Já faz, tá merecendo uma nova oportunidade. Tá bom, ele não dorme no ponto. Não dorme. Obrigado, doutor Alceu, pelas suas informações. Continua aqui a saga dos futebol. Não, vou eu aqui. Coisas que uma mulher... O que que tu quer falar, Pianges? Futebol clube, aqueles de escalação super engraçado. Vendendo peixe... Cara, engraçado é a coluna do Cala Boca Pianos hoje, do Cazuca, então né, cara? Vai, Pianos, vai. O Cazuca e leia, velho. Esse é o clima no programa hoje. Farmácia Futebol Clube, o Isoton no gol. Isoton? A zaga é o Romenil na esquerda, o Romenil. Romenil, lateral esquerdo. O Alírio e o Simônio. Ah, o Alírio, eu conheci o Alírio. E o Neuran. O Neuran também. Aí o meio de campo é o Amintas. O Sinomar, o Avilar e o Lipatin. E na frente o Nel Sirene e o Milotônio. É tudo nome real. Pô, de verdade. É verdadeiro mesmo. Isso mandou aí. O Guilherme Aguiar. Então eu queria falar pra vocês coisas que uma mulher deveria saber sobre um homem. Boa, isso é importante. Presta um pouco de cultura pra esse exato, programa. Exato, cara. Pô, isso é importante. E mulheres, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Homens são fabricados, entre aspas, para analisar as mulheres ao seu redor. Isso aí, cara, isso aí. Talvez o cientista que descobriu esse fato tenha sido pego pela namorada enquanto olhava uma morena sambando no carnaval. Mas o fato é que, segundo especialistas, por terem 6 vezes mais testosterona no sangue do que as mulheres... 6 vezes mais testosterona do que a mulher... O controle dos impulsos naturais pelo cérebro masculino se torna mais difícil. Isso aí. Ah, velha, pianinho, velha. Então a olhada que seu marido, seu namorado, seu noivo, seu companheiro dá pra loira oxigenada que passou por perto não é de propósito. Boa. É autorreflexo. Piloto automático. É piloto automático, entendeu? É isso aí. Não é que o homem, ao olhar pra aquela mulher, pra aquela... pra bunda. Deseja a bunda, né? Não vai te trocar, querida amiga ouvinte. Ele não vai, ele não tá olhando pra aquela loira. Sim, não. Vou largar essa que eu tenho e vou com aquela. Não. Ele vai pensar, eu quero as duas. Não, e outro, o cara pode estar pensando, olhando a bunda e pensando em comer um pudim, cara. Não que ele queira as duas, mas ele vai olhar, é ato intencional, ele não tá comparando beleza, ele não tá querendo te trocar. Ele simplesmente tá olhando porque é da natureza dele. É da natureza do homem, como tu compreendeu? Então não, relaxa, como se passasse, releva, por exemplo, por um Peugeot Brown 307 branco. É. Tu olha, né, cara? Não tem como não olhar, entendeu? Entendeu, querida mulher? Um quadro do Monet. Um quadro do Monet. Impossível não olhar, é uma obra de arte de Deus, cara. Então eu desejo para vocês, casais que escutam o Pretinho Básico, olhem. Mulheres. Relaxem, mulheres. Olhem também, cara. Mas a mulher, cara, a mulher não tem a necessidade de olhar pro cara. Não, pra mulher provocar. Pra mulher é o contrário. Se deixem olhar, entendeu? A mulher, mesmo casada, ela se deixa. Gosta de ser olhada. Mas não gosta que o marido olhe. Assim, aí é sacanagem. Eu acho assim que o casal tem que dividir cada vez mais, né? As coisas. Atenção, pessoal, a dica do Porã. boas e ruins. Se o cara está olhando para aquela mulher que não é a sua e a sua mulher percebeu, dá real, cara. Olha ali como é bonito. Não, e mulher gosta de passar e ouvir como... assim, ó. E aí, gostosa, é. Boazuda! Não, não gosta. Não gosta. Não gosta. No fundo, ela gosta. Não gosta. Sabe que ela gosta de ouvir aquilo assim, ó. Não, também não. Passar de moto de capacete, é. Buzinadinha. Passa de moto de capacete e buzina pra também, ela gosta. Sabe o que mulher gosta? Mulher gosta de dar risada. Faz uma mulher rir. Eu mostrei um contra-cheque meu pra uma mulher. Ela e ela deu risada. Já é um começo. Eu um dia tirei as calças, ela olhou e deu risada. Cara, é um começo. Vai daí. Quem é que tá porzinho? Vai. Trocadilhos do Carilho, eles voltaram. Pensando na Copa, montei alguns trocadilhos do Carilho. Se puderem, mandem um. Adoro. Já. Pra minha namorada Patrícia e um abraço pra galera dos Coveiros. Quem? Dos Coveiros, é. É um clube, né? Nosso time da Várzea aqui de Porto Alegre. Ah. Abraço, Júnior Alves. Alguns jogadores não dão a mínima para a imprensa, mas o Maluda... Maluda. Para Kaká, Massa é o melhor piloto da Ferrari. Para o Xabi Alonso. Boa. Eu queria ver Neymar na seleção, o Cristiano Ronaldo. O Dunga prefere Capão da Canoa, o Fernando Torres. No estádio, poucos assistirão aos jogos. De casa, muitos verão. Se der Brasil e Argentina na final, torcerei para que o Robinho acerte e que o Gutierrez. Boa. Não está achando graça dos trocadalhos? Pois o Iniesta. Está na casa aqui, né? Agora, quem não for à Copa pode ler as notícias, assim como o Maquelele. Júnior Alves e os trocadalhos do Carilho, valeu. Boa, meu. Muito bom, e aí, Marcola? A mulher fez um monte de operação plástica, nariz, pescoço, mão, pele, pode botox, criar. Aquele monte de coisa, né? Mudou os dentes, a dentadura. Eu já fiz o nariz uma vez, uma plástica. Depois de todas as operações, chegou o cirurgião e perguntou, e aí, a senhora quer mais? Ai, sim, doutor. Eu gostaria de ter olhos maiores, mais expressivos. E o doutor falou assim... Ah, isso é fácil. Enfermeira, traga a conta. Aí ela ia aumentar o olho. Claro. Muito bom, cara. Realmente assustada com o valor da conta, provavelmente. Claro. Será que ela pagaria? Acho que parcelada no cartão, né? A gente tem falado essa semana toda sobre as novas embalagens da Ruffles, cara, né, cara? Temos falado. Então, agora que a gente já sabe que tem Ruffles de vários tamanhos, por que a gente não brinca mais uma vez? O que dá pra fazer com os saquinhos, né, Galchão? Os saquinhos da Ruffles. Um pouquinho com o saquinho? Até porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia, né? Tu vai estar conversando, tá tranquilo ali no teu trabalho, daqui a pouco, puf, pisca uma janelinha no Messenger, teu dia já mudou, entendeu? Já muda o dia e tal, enfim. Quando você tá sozinho, o que dá pra fazer? Treinar a chula na frente do espelho. Uma que o Potter gosta de fazer é testar o bafo na mão, o hálito. Isso dá pra fazer mesmo. Ah, que nojo. Dá pra fazer o autoexame. No espelho também dá pra fazer isso. As mamas. Tocar a campainha e sair correndo. Ah, isso é o Joãozinho que gosta de fazer. Eu adoro fazer isso. Você acha que é no outro pacote maior lá, que tem que ter os amigos junto pra dar risada. É verdade. Ah, é. Mas daí aí conta pra eles depois. Os amigos imaginários. Ou comer uma Ruffles. Pra mim, que é o menorzinho, aquele saquinho menorzinho. Pra mim. E em dupla dá pra fazer o quê, Porazinho, em dupla? Em dupla? Dá pra lutar um boxinho. Lutar um boxinho, fazer um jiu-jitsuzinho. Sim. Fazer um... Tomar um chimas. Jogar botão. Jogar botão é legal. Jogar um Playstation. Botãozinho é bom. Gosto muito. Videogame. Isso, videogamezinho. Dá pra andar de pedalinho. Ou comer uma Ruffles pra nós. Isso, pra nós. E em três pessoas, o que dá pra fazer, Potterzinho? Três pessoas. Um trio de tenores, por exemplo. Né? Um os três dentro, tenores. Um três dentro, três fora. Dá pra fazer também uma pequena fila de três, né? Um, dois, três. Dá pra fazer rapel de três. Dá pra fazer um carro pegar no tranco. Dá pra tirar dinheiro do banco. Dá pra tirar dinheiro do banco. Sim. Em três. Sim, ou comer uma Ruffles pra gente, que é a conta certa. Oba. Tá, e agora em seis pessoas, o que que dá pra fazer? Quadrilha. Fazer uma quadrilha. Dá pra fazer uma banda de reggae, Magnata. Um time de futebol cinco. A torcida do São José. Jogar um amigo pro alto. A torcida. Sim, a torcida do São José, toda ela com um pacote. Como é que é o nome desse pacote aí? Uma rodinha de violão, só não me chama daí. Não, eu tô na rodinha de violão. Tocando na Legião Urbana, sabe? Uma guerra de travesseiros, se forem você e mais cinco gostosas. Oh, imagina, cara. Nunca serão, nunca serão. Com todo respeito, obviamente. Ou comer uma Ruffles pra galera, que é galera. O sacão, o maior saco de todos. Eu sempre compro o sacão, mano. É por isso que tem tantas pausas e você nunca sabe pra que Ruffles a vida vai te levar, porra. É nóis! Ô, meu, tá na hora do nosso querido Duda Garbi aqui com o trote, a dança das estrelas do Pretinho. Amanhã tem balada do Pretinho Passo Fundo aí, é na nóis, vamos tá Flyer aí. De Exatamente. Passo Fundo. Amanhã. Boa, Flyer. A partir da meia-noite, galera, pode começar a chegar a balada do PB em Passo Fundo. Passo Fundo é uma cidade que gosta muito de música eletrônica, a gente vai fazer um set de house. O cabelo no espaguete tá animado no Cala Boca também, que tá indo ao ar. Super animado, às 5 da tarde. Legal, Marcos. Cala Boca na tem TV com, né? Uma animação do Cabelo no Espaguete, com o nome Cabelo no Espaguete, vai pro blog. Outra coisa que tá no blog também é o abraço do Porã. O Porã de sunga isso. No centro, dando demais, abraço cara. Grátis, beijo grátis e tudo mais. É isso aí, muito amor, muito amor. E outra coisa, o Twitter do Pretinho deve chegar hoje ou amanhã, no máximo, a 80 mil seguidores. Oh, que beleza, hein, cara? Muito bom, bacana. Pretinho underline básico. A estrela que dançou aqui no Cabelo no Espaguete hoje, aliás, não foi uma, foram duas, Klaus e Vanessa. Red Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é a dupla gaúcha Klaus e Vanessa. Alô? Alô, é Klaus? Ele. Tudo bem, Klaus? Aqui, tudo? Aqui é Didi de Diego, pode falar? É, Didi, beleza? Tudo bem. É, Klaus, assim, eu sou um dos presidentes do fã-clube do Sandy Júnior em Porto Alegre. Que maravilha. Pois é. Maravilha. E a gente tem escutado alguns vídeos de vocês, algumas músicas, e a gente está um pouco desapontado com a dupla Klaus e Vanessa. E a gente está ligando para reclamar que vocês estão imitando a Sandy e o Júnior antigamente. Vai, só um pouquinho. Fala aqui com a Vanessa aqui. Fala aí. Alô? Alô, Vanessa? Quem é? Oi, Vanessa, tudo bem? Aqui é Didi de Diego, sou presidente do fã-clube do Sandy Júnior em Porto Alegre. Didi de Diego? Isso. Tudo bom? Tudo bem. Estou um pouco desapontado, eu e meus colegas, sabe? Que a gente tem visto alguns vídeos de vocês na internet, como, né? Algumas aparições. E vocês estão imitando demais o Sandy e o Júnior. Jura? Eu acho que isso é um desrespeito, já que essa dupla não existe mais. Em relação à memória deles, vocês deviam respeitá-lo. Mas a gente tem que imitar o que é sucesso, Sandy. Júnior é sucesso? Quase várias. Como é que é ser sucesso? Então vocês têm que assinar uma procuração pedindo para imitá-los, entendeu? A gente gostaria muito que vocês se retratassem quanto aos fãs de Sandy e Júnior. Mas vem cá, de onde é que tu é, hein? Eu sou do fã-clube do Sandy Júnior aqui em Porto Alegre. Que fã-clube? Mas desde quando o fã-clube coordena alguma coisa assim? Fã-clube é pra ajudar, não é pra prejudicar a banda. Mas a gente não quer prejudicar, a gente está irritado que vocês estão querendo imitar o Sandy Júnior. Imitar, fala sério. Você acha que você não imita o Sandy Júnior? Claro que não. Mas é uma dupla, é um homem e uma mulher. Sim. Eu prefiro muito mais a Sandy, pois ela é morena, você é loira. Você imita ela, o tom de voz, tudo é igual. Tudo a ver. Não tem nada a ver com a Sandy. Quem me dera, meu filho, se eu tivesse a voz parecida com a dela e pudesse imitar ela, eu estaria já muito bem. É, e o Cláudio, ele é seu marido, seu namorado, e quando o Júnior é irmão dela, e os dois tocam violão. A mulher canta e o outro toca violão. Grande coisa. Isso é a ideia mesma. Eu só queria que você se retratasse, mandasse um e-mail, entendeu? Porque acho que vocês estão errados imitando ele. Não, eu acho que tu tá completamente enganada. Como não? Eu acho que tu tá sendo inconveniente até, inclusive. Toma. Por quê? Porque tu tá me incomodando, eu tenho coisas pra fazer e tu tá falando sobre um assunto que pra gente não tem nada a ver e é ridículo. Então, Vanessa, eu só vou falar uma coisa pra ti. Essa ligação é um trote do Pretinho Básico e tu acaba de participar do Cabelo no Espaguete. Seu louco, eu já ia te mandar longe agora. E foi muito legal, tu aguentou firme eu enchendo teu saco. Que viagem, meu. Queridos Klaus e Vanessa, grandes amigos aqui da Atlântida. Mais do que isso, muito até, legal, né? São praticamente primos da Atlântida. Viu a diferença? Saudade, quando um cara sabe deles. Que é pego no trote, sempre vem um filho da... Verdade. Filho da... É verdade, verdade. Ela é não verdade. Assim, ai, seu bobo. Então tá, cara, era isso. Estamos encerrando, infelizmente, esse Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. Tenha você uma grande tarde de sexta-feira. E é isso, cara. Estivemos até agora no ar com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Torcida na Sorte Colombo, que traz LG GU 230, mais um Claro Chip por apenas R$32,90 por mês. E Coca-Cola, comemore do seu jeito. Voltaram, que é, porra? Coca-Cola. Que piada, cara. Piada sem trilha, sem nada. Pode ser? Piada do poder! Ah, já fechei o computador, cara. Apoio! Clássico, hospício! Hospício Corinthians! Aqui tem um bando de louco. E aí uma loira chegou com seu carro novinho numa loja de acessórios e disse pro vendedor: quero instalar um para-raios no meu carro! Olha, eu nunca ouvi falar nesse equipamento pra veículo. Por que que você quer instalar um para-raios no seu carro? Hello! Nunca ouviu falar de sequestro relâmpago? Eita! Quer mais uma, Potter? Como é que...